Salve todos os compadres da Umbanda. Salve o grande Exu Figudo. Exu! Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada, ele é seu, Exu Figudo. Ninguém pode comigo, eu posso. Satisfação, seu Exu. Para nós conversar um pouco, seu Exu, e aprender aí com o senhor. Aqui que apresentar, moço? É. O senhor senta aí, fica à vontade. O senhor vai riscar o ponto, a gente pode mostrar? Pode, moço. Tá certo. Muito obrigado, seu Exu. É pra conversar? É, enquanto isso. Pra conversar pra quê, moço? Pra pedir coisa? Não, é pra as pessoas aprenderem mais sobre a vida no mundo espiritual. Aprender, moço. O trabalho que vocês realizam, a interação de vocês com o mundo físico, nossas responsabilidades. Trouxeram tudo pra mim, né? Trouxeram, olha só. Esse aí é o que o senhor gosta? Não, moço. Mas só tem esse aqui. Tá. Já que nós tá aqui, né? É. Ei, moço. O ponto que vocês riscam é... É o quê? Um portal mágico? Olha, moço. Tem muitos motivos, ponto que nós riscamos, moço. Uhum. É. Primeiro motivo, moço, uhum. É você ter certeza de com quem você tá falando, sabe? Ah. O segundo motivo, moço, é pra trazer as energias do Exu, uhum. Das falanges do Exu, ou da entidade que tá trabalhando. Da entidade que tá trabalhando. É. Porque não é sempre Exu que vai estar trabalhando, né, moço? Às vezes pode ser as putas. Às vezes pode ser. Você sabe o que é puta, moço? O que é, Exu? Puta é como eu chamo. Os espíritos fêmeas que querem se passar por bombagia. Ah. Moço, tem palito? Eu trouxe. Mas... Trouxe. Tem. Tem esquerda e tem vela aqui, você achou? É, esse, moço. Tá, não sei usar isso aí. Acho que eu aceito. Agradecido, moço. Moço, você tá estudando a Umbanda há quanto tempo, moço? Ah, uns 3 anos já. É, conversando com os espíritos, né? O que significa essas 3 luzes aqui, moço? Agora, deixa eu mostrar pro pessoal. 3 luzes, o que que significa? Não sei, seu Exu. Não sabe, moço? Uma é preta. É. A outra... Até burro sabe, né, moço, que uma é preta. A outra é vermelha e preta, e a outra é vermelha. Então tem um significado para cada uma separada e as 3 juntas. Mais ou menos, moço. Aham. A preta, moço, vai significar o meu trabalho. Enquanto eu tô fazendo o meu trabalho, a preta tá queimando. É a luta, é a labuta do trabalho. É o pedido do consulente. É as verdades e as mentiras que vão contar. A vermelha e preta, moço, é a força do Exu. A força? A força do Exu. Pra fazer o trabalho. Pra poder ter a vitória e chegar no que o consulente quer. E a vermelha, moço? A vermelha energia da vitória. Essa vai queimando na medida que as coisas vão acontecendo, que o trabalho vai acontecendo. A energia da vitória é a vermelha. Esse, moço. Entendi. Não é um terreiro não, né? Não, que não, senhor. Vamos fechar um terreiro aqui então pra nós fazer esse trabalho, moço. Vamos. Pode fechar aqui um terreiro, moço? Isso. Pode. Moço. Só não quero que você mostre o que eu vou fazer pra fechar o terreiro aqui, porque esse é um segredo. Tá, vou deixar filmando aqui no seu ponto. Umas bebidas, né? Bebida mais da hora. Salve a bomba, moço. Salve, Sancho. É. Moço, você que é da casa aqui, né? Sim. O dia que você quiser fazer, eu sempre tenho espiritualidade e tudo. Quiser fazer um trabalho, quiser fazer alguma coisa, você pode invocar o terreiro aberto pelo Exu Veludo aqui nessa casa e fazer dentro desse canto aqui que tá aberto o terreiro aqui, sim, moço. Bom saber que precisando a gente... E se puder, me oferece uma graça. Certo. E um vagabundo desse aqui de chocolate, que é bom. Certo. A primeira pergunta, moço, eu te respondo assim. Exu não é demônio e não é santo. Exu teve a passagem na terra igual a vocês. Fala Exu, Exu e Pombo Gira, tá, moço? Tá. Exu teve encarnado. Por isso que Exu tem vício. Por isso que Exu tem vontade. Por isso que Exu cobra. E o meu preço, moço? Pra você, quem me pediu esses... Como você falou, estudador, né, moço? É. Eu quero um marafo do que eu gosto. Porque Exu não trabalha sem cobrar não, moço. É, tá certo. Não precisa ser o caro, mas o que eu gosto. Pode começar, moço? Pode começar? Hã? Vamos começar. Ou já tá terminando, já posso ir embora. Não, vamos começar aqui. Seu Exu, qual que é a diferença do ambiente aqui? Seu Veludo. Seu Veludo? Chama eu de Seu Veludo. Qual meu que é? Meu nome? Exu Veludo da Sete Encruzilhada, moço. Isso. O senhor sabe quem que é? Meu chefe, moço. Quem? Seu Seta Encruzilhada, moço. Ah. E aí vem eu. Nas encruzas. E aí nós faz. O que pede. Fala, moço. Qual tipo de... Bom, antes de chegar nisso, só pra saber qual que é a diferença então no mundo astral que ficou esse ambiente agora depois do trabalho que o senhor fez. E pra quem não entende o que é abrir terreiro, o senhor explicar um pouco. Moço, assim, quando eu abri o terreiro aqui, eu acabei de abrir o portal nesse espaço aqui, moço. Porque eu preciso delimitar. Isso aqui não é um terreiro. Isso aqui é uma casa de alguém, algum lugar de alguém, certo? É. Eu preciso delimitar o lugar que os espíritos vão trabalhar, moço. Uhum. Porque se você me chamou aqui para estudar, eu não posso deixar que depois tudo isso aqui fique enchido de espírito, moço. É. Se bem que tá todo lugar tem espírito, certo? Sim. Mas, moço, eu não posso deixar que se por acaso algum da minha falange venha e precise pegar alguma coisa que esteja aqui dentro dessa casa, moço, eu não posso deixar que fique pegando e levando pra qualquer canto. Eu tenho que ter um canto quando eles traz. A diferença é que aqui, moço, agora esse lugar aqui, ele tem uma ligação com o mundo astral. Ah. E aqui onde pode ser feito o trabalho. Tá certo. E aqui, feito o trabalho, uma vez terminado o trabalho, ele é fechado, moço. Ele não fica aberto. Certo. Entendeu? Entendi. Quando o senhor disse assim pro rapaz que ia daqui chamar, e daí então o senhor deu pra ele esse poder de ativar esse campo. Poder não, moço. Ah. A oportunidade. Ah, entendi. Aham. Qual que é a diferença entre poder e oportunidade, moço? Você sabe? Então, qual que é, seu veludo? Poder, moço. Tá na mente. Uhum. Do ser encarnado. Tá com nós. Espírito, que podemos fazer. Uhum. Oportunidade é o que nós dá a vocês. Daí vocês escolhem o que vocês querem. Se vocês aproveitam a oportunidade ou não. Nossa. Claro. Então, esse trabalho que o senhor realiza no astral, ele é... Quais são as principais características desse trabalho? Magia, moço. Uhum. Essa é a principal característica do trabalho. Uhum. É fazer, através da magia, aquilo que é pedido para fazer. Ah. Você consegue entender um ponto, moço? Esse aí não. Se eu quisesse, moço, uhum, passar pra você que eu é Exu Veludo. Uhum. E se eu não cesse, vocês dois agora tava tudo lascado. Que isso? Sabe por quê, moço? Uhum. Porque vocês não sabem ler ponto. É. Sabe ler ponto, moço? É realmente. É, moço. Esse não é o ponto, deixa eu ver o ponto. Da seta encruzilhada, moço. Agora é o ponto do Exu Veludo da seta encruzilhada. Esse. Aham. Você viu como é fácil um quiumba vagabundo chegar dizendo que é uma entidade? Ah. E todo mundo vai acreditar, moço? Faz ali qualquer coisa, né? É. E a gente não tem o conhecimento. Esse, moço. Então, moço, pra de aprender a começar a ler ponto. Aí não vão poder ficar perguntando no teu estudador lá. É. Ah, mas tava, é Exu, não é Exu, entidade, não é entidade. Uhum. Se você sabe ler o ponto, moço, uhum, você já sabe o que é entidade, o que não é entidade, o que é Exu, o que não é Exu, o que é batata, o que não é batata. Mas essa escrita desse ponto... Ah. Ninguém ensina, quem que vai ensinar? Ué. Quem que sabe? Vocês. Então quem é que vai ensinar, moço? É, mas assim, o senhor fala pra aprender então com as entidades de terreiro de cada um, é isso? É isso, moço. Ah. A entidade chefe do terreiro, ah, ela tem por obrigação, moço, de saber tanto a entidade quanto o médium que recebe a entidade lá, chefe. Por que essa porra fica subindo e descendo, moço? Ah, eu fico aqui fazendo. Fico fazendo uns trabalhos aqui pra encaixar direitinho. Dentro aí da movimentação. E. Então a entidade, tanto a entidade quanto o médium chefe lá, que recebe a entidade, tem que saber ler ponto, moço. Tem que saber. Porque se não chegar lá no desenvolvimento, é. Vocês é pessoa normal, vocês é encarnado, é mais frágil que os espíritos. Não, que o espírito não tenha fragilidade, moço. Ó a minha fragilidade aqui, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que eu ainda tenho esse vício, moço. Ah. Porque eu fui encarnado. Certo. Então assim, moço, tem que saber. É obrigado saber ler ponto, moço. Pra não deixar ruir com as energias da casa. Ruir, É isso. Pra não deixar arrebentar as pregas do moço que tá recebendo. Que é prega? Ah, moço. Arrebentar o rabo, moço. Tá certo. Tá, já entendeu. Porque depois, aí chega lá, numa casa. Se a entidade chefe não lê o ponto, ou não pede pra arriscar o ponto. E deixa trabalhar, moço. Aí trabalha. O Kiumba trabalha, moço. O Kiumba também tem. O encosto, moço, que você chama, também tem possibilidade de trabalhar, de fazer magia. Mas e aí? Ele trabalha. No fim, o que ele tá usando? A energia do cabal, do médium. Ixi. E daí o que acontece? Chega em casa, no outro dia tá vomitando, tá se cagando, tudo. Por que que é isso? Aí começa a vida, ó, ir pra baixo. Aí volta no terreiro, pelo amor de Deus. Aí chama lá, ó, Deus. Ajuda. Ajuda. Então é isso, moço. Entendi. Ler ponto é necessário. É necessário. É. Quando o senhor falou assim, olha a minha fragilidade, e apontou para a bebida e para o charuto. Não é uma contradição, né? Com o que os outros dizem, que isso é ferramenta de trabalho, e o senhor dizer que é vício. É vício, moço. É. Se torna uma ferramenta de trabalho. Ah. Por quê? Através da evaporação do arco, através da fumaça, do pito, a energia flui dentro do trabalho, dentro do terreiro, dentro de onde está sendo feito. Mas, moço, apesar de ser ferramenta de trabalho, ou melhor, antes de ser ferramenta de trabalho, é vício de chumbo, moço. Vício é? É vício, moço, é vício da terra. Entendi. Porque você sabe, moço, que a entidade Exu, moço, como eu já falei antes, ela foi encarnada, moço. Eu fui encarnado. Eu tô buscando a minha evolução, moço. Por isso que hoje eu sou Exu. Claro. E aí, moço, uhum. se eu disser pra você que é só ferramenta de trabalho, eu vou estar querendo embelezar uma coisa. É. Não tá mentindo, mas tá ocultando ali, né? Só que, moço. Uhum. Hoje, o meu vício serve pro bem. Pro bem? Ou pro mal? Deixa eu ver. Você que escolhe. Aham. Aí. Uma pergunta que tá na tua cabeça aí. É. Exu trabalhando de branco. Exu trabalhando de branco. Pois é, e aí? Você acha que tem algum problema, moço? E sem guia, como é que explica? É, moço. Olha, moço. Primeira coisa. A cor do uniforme. Não serve pra nada. Pra vocês não faz quando diferença. Quando vocês encarnam, vocês vêm com que cor de roupa, moço? Nenhuma, senhor. Vem sim, senhor. Vem com a cor vermelha do sangue. É a única cor que vocês vêm. O corpo vem com a cor do corpo, da pele. E com a cor vermelha do sangue, mais nada, moço. É. Então não vem me falar que Exu só trabalha de cor preta, que Exu só trabalha de cor vermelha, que Exu... Não! Não é assim. O Exu quando quer trabalhar e quando quer evoluir, ele trabalha de qualquer cor, moço. Qualquer cor. É. Agora, sem guia... É, e aí? Depois eu me entendo com esse médium aqui, moço. É? Porque já faz 6 meses que eu estourei a guia dele. Aham. 6 meses, moço. Aham. Tudo bem que ele precisou estudar um pouco. É. Mas não foi capaz de fazer minha guia de volta. Porque eu falei pra ele comprar. Comprar o quê, moço? Ah lá. Aí ele falou, você compra. Foi o senhor que ensinou isso pra ele? Claro, moço. Por que que não pode comprar? Tá bom, moço. Você é um vendedor de guia, tá, moço? Vamos ver. Você... Um exemplo, né? Você e o moço aqui da casa são 2 vendedores de guia, tá? Sim. Como é que você ia fazer a guia do Exu Veludo da Seta Encruzilhada? Fala pra mim. Entendi. Como que é a guia? Fala, moço. É. Preto e vermelho. Preto e vermelho. Porque o Exu usa preto e vermelho. Vai, continua, moço. Isso aí só. Colocar... Mas como? Me conta mais ou menos assim, moço. Ai, fazer uma guia normal de Exu. Com caveira. Que caveira. Moço, cada entidade, ela tem suas energias, tem sua falange, tem seu modo e tem o porquê trabalha. Ah. Certo? Sim. Cada energia vibra de um jeito, moço. Cada trabalho é por uma necessidade. Certo. Então não adianta você botar uma caveira num Exu que seja da beira do mar? Não, senhor. Adianta você botar que é isso aqui, moço? Essa aqui é a tela do negócio. Tá chegando perto de mim. É. Tá, não sei se o senhor consegue. Adianta você botar um pouco mais alto? Adianta você botar um tridente numa guia do Exu que é da beira do mar? Não. Então, moço, como é que você vai me vender guia? É, realmente. A minha guia, moço? Claro que ela tem o preto e vermelho, porque ela simboliza, inclusive na própria religião da Umbanda. Uhum. Claro que ela tem o preto e vermelho, porque é uma tradução para os médios e até para os consulentes. Uhum. Mas quem vai determinar a ordem desse preto e vermelho, que vai ter nessa guia, é a própria entidade, moço, da esquerda. Entendi. Uou! A entidade da outra banda lá, que tem as outras cores. Os veinhos que fica tudo torto lá. Veinho? Ah, lá tá preto dentro, certo. Esse que é poderoso. Filha da puta, são poderosos. Tudo evoluído já. Um dia eu vou ser preto velho, viu, moço? Senhor? É. Eles são poderosos? São muito evoluídos, moço. Mas por que o senhor fala isso? Sabe por quê, moço? Porque eu aqui, moço, pra mostrar o meu poder e a minha evolução, eu tenho que me apresentar dessa forma. E o consulente vem e eu tenho que mostrar trabalho, moço. Eu cobro, mas eu tenho que trabalhar e fazer o que ele pede. Agora lá, aqueles lá que são evoluídos, eles falam mansinho, eles ficam batendo as ervas na cabeça de vocês. E vocês não pedem nada pra eles, moço. E ele não pede nada em troca, porque ele é humilde o suficiente, moço. Entendeu? Sim. E vocês aceitam essa humildade, moço. Agora, se o Exu vem humilde, não acende uma vela vermelha, não fuma um charuto, o que acontece? Ai, sem mais Exu, porra nenhuma. Você aí, ó, pedir pra ele pra me abrir as pataqueiras, não vai abrir porra nenhuma, vou em outra casa. É ou não é? Ai. É. Você entendeu agora onde que tá, voltando àquela pergunta anterior que você fez? Certo. A questão de ser vício, instrumento de trabalho. A gente também entra nessa parte lúdica, sabe, moço? Claro. E como é que é a guia do Exu Veludo das 7 encruzilhadas? 7 contas vermelhas, moço. 3 contas pretas. 7 contas vermelhas. 3 contas pretas. Depois, vai botar 3 contas vermelhas, 7 pretas, 3 vermelhas, 7 pretas, 3 pretas, 7 vermelhas, 3 pretas, 7 vermelhas, 3 vermelhas, 7 pretas, 3 vermelhas, 7 pretas. E vai ter 7. 7. porque é a seta encruzilhada. Tem que olhar aqui, moço? Não, pode ficar tranquilo aí, natural. Se quiser olhar pra cá também. Natural, quer que eu vire o quê? Não, mas assim, eu digo... Natural, vou sumir, moço. E tem que ter o 7 tridente na minha guia. Entendi. Essa é a minha guia, moço. E a guia, moço, nunca, moço. E nunca mesmo. Nunca, hein? Você já comprou uma guia, moço? Já, ué. Você também já comprou uma guia, moço? Se você compra uma guia, moço, muitas das guias que vendem por aí são feitas naqueles fios ruins de estourar. Naqueles fios, como que esse? É. Fio do de pescar, né? É. Pescar peixe. E esse fio, moço, ele é tipo um plástico, né? É. E esse fio, moço, ele não absorve essa energia. Ai. A guia, moço, de qualquer entidade, moço, seja da banda de lá, da banda de cá, tem que ser feita com fio que absorve energia. Ai. De pano, moço. Pano, fio de pano, moço. Nossa. Se não serve pra nada, pra que é a guia, moço? Se não é pra absorver as energias? É. Sim, senhor. Absorver. Certo. E agora que alguém tá ouvindo e tem o Exu Veludo, agora sabe como é que é a guia, fazer uma guia assim pro seu Exu? Moço. O Exu Veludo, ele vai trabalhar com os médicos que ele escolhe. Não adianta dizer, Exu Veludo só trabalha com esse médico. Não. É. Eu trabalho aqui, depois eu trabalho lá, colar e tudo mais. Certo. E eu vou pedir, Exu Veludo da Sete Encruzilhada, eu vou pedir a minha guia que eu acabei de falar pra vocês. Sim. Pro médium que trabalha, que eu trabalho. Sim, se for o senhor. Se for eu. Claro. Mas tem Exu Veludo só da Encruzilhada. Tem Exu Veludo do lixo. Tem Exu Veludo não sei da onde. Exu Veludo não sei do que. É. Então há de se pensar, moço, que a denominação de cada Exu, de cada entidade, ela é uma situação para diferenciar. Numa casa mesmo, moço, às vezes pode ter 10 Exu Veludo. Cada um trabalhando com um propósito diferente. Certo. Aí a guia não vai ser igual, moço. Não vai ser igual. Não é tudo que é Exu Veludo que é igual. É. Então, moço, o Exu Veludo que vai, que trabalha com o médium, que tá... Como você falou? Com o médium que tá... Com a pessoa que tá vendo aí do outro lado, esse negócio preto aí? Isso. É, uma pessoa que vai assistir. O Exu Veludo vai ter que se apresentar, moço. Vai ter que dizer... Eu digo pros meus médiums. É. Os médiums que eu escolho, moço, eu preparo e depois eu digo. E eu risco o ponto. Ah, entendi. Agora que viram o seu ponto, se quiserem reproduzir... Pode reproduzir, moço. À vontade. Se não for feito por mim, não tem validade nenhuma. Não vai ter magia. Não vai ter minha mão ali. Não vai ter a minha energia ali. Certo. Você pode fazer uma camiseta. É isso que chama isso aqui? É. Pode fazer uma camiseta com esse ponto e sair na rua, moço. Achando que você é mágico. Mas você não vai ter força nenhuma. Certo. Se não for eu que fiz. Isso aqui, moço, esse ponto, moço, tem que ser feito pela entidade. Todo ponto riscado, moço, é feito pela entidade. Se não tá feito pela entidade de verdade, moço, vai dar merda. Vai dar merda, moço. Eita. Mas assim, isso aqui é bom, hein? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero que o meu Exu comece a atender logo e o dirigente quer que ele risque o ponto. Então, como ele é veludo, eu já vi como é que é o ponto do veludo lá no diálogo com os espíritos, eu posso reproduzir e o Pai de Santo vai aceitar. Como e que o senhor for responde? Pai de Santo não vai aceitar porra nenhuma, moço. Se for? Pai de Santo. Sério? Que tá errado, né? Uhum. É falar Pai no Santo, não é Pai de Santo. Uhum. Você é pai de um santo, moço? Uhum. Não. É isso. Vai, se o pai de santo que vocês falam, aceitar, moço, aí junta o pai de santo e junta o médium, você abraça os dois e traz pra mim que eu vou enforquilhar os dois. Que isso? Desencarno na hora, moço. Boto nas furnas pra prender, não brincar de ser Exu. É modo de dizer, né? Modo de dizer não, eu faço mesmo, moço. Porque vagabundo tá cheio aí. É. Assim como tá cheio de espírito, moço. Certo. Vagabundo se passando por Exu, Tá cheio de médio, vagabundo se passando por médio. Porque você sabe, moço, mediunidade é uma coisa que 99% nasce. 1% dos encarnados não nasce com essa tal da mediunidade, moço. 1%. Por quê? Porque também precisa de pessoa fraca no mundo, né? É. Que se todo mundo for forte, o que, que nós vamos trabalhar? Como é que eu vou evoluir? É. Certo? Sim. Os 99% que nascem, moço, muitos vão lá pra aquela casa que ficam gritando, achando que Oxalá é surdo. Ah, já sei qual que é. Hospício. Esse. Hospício? Tem outros que vão lá pra aquela casa que tem aquele grande assim em cima. Ah, é Igreja Católica. Tem outros que vão pra aquele lá que fica, como fala, com o joelho no chão e batendo a cabeça no chão. Ah, já sei, qual que é. Sem desrespeitar ninguém, moço. O que vocês precisam é desenvolver a religiosidade pra poder aflorar a mediunidade. Dos 99% que nasce com mediunidade, uma parcela vai aflorar só a religiosidade, que vai para essas culturas, ou lá da igreja, como chama isso? Católica. Isso, católica. Ou vai lá para aquela que acha que Oxalá é surdo, ou vai para aquela que acha que o Olorum é surdo, ou vai para aquela outra lá que fica batendo as cabeças no chão. Tá? Tá. Eu não discrimino nada, eu trabalho para quê? Pra quem é da Umbanda e pra quem vem buscar na Umbanda. É. Agora uma coisa, tipo de... Nossa. Vamos ver. O caboclo passa... Não o caboclo entidade, tá? É modo de falar. O caboclo passa por duas religiões que existem, moço. Mas quando tá fudido, ele vai na Umbanda, ele vai na Quimbanda, ele vai pedir ajuda. Pô, Exu. Eita. Ele não vai pedir conselho pro preto velho, ele não vai pedir conselho pro caboclo, ele não vai pedir conselho pro um herezinho. E eles não sabem a força que tem esses herezinhos. É. Ele não vai pedir conselho pra um médico que encarna. Ele vai numa gira de esquerda, moço. Ah, ele vai pedir peixu, moço. Sabe por quê? Por que será? Porque no fundo todo mundo sabe que a magia tá com os Exu, moço. E que os Exu fazem? Se você pagar, eu faço, moço. Pede, moço. Pede o que você quiser. E eu te dou meu preço. E se você estiver disposto a pagar, eu faço. Eita, seu Exu. Bebe, moço. Dá pro moço lá da casa também, dá um gole nesse troço. Quando a gente visita uma casa de Umbanda e a entidade pede para beber, deve-se beber, deve-se questionar, qual que é a conduta correta? Quando você vai numa casa do encarnado, moço, o encarnado te oferece uma água, deve-se beber, deve-se questionar, qual que é a situação? É, realmente. É questão, moço, de civilidade, né? Sim, exatamente. Uma questão de educação. É. Se a entidade, seja ela qual for, tá te oferecendo uma bebida, tá te oferecendo um pito, tá te oferecendo uma comida, você aceita, moço. A entidade tá vendo o que você precisa, a entidade tá vendo o que você vai pedir, a entidade pode estar enxergando o que você necessita. O oferecimento da bebida que tá energizada, por assim dizer, o do pito que está energizado, pode simbolizar a vontade da entidade. Ou pode simbolizar simplesmente uma questão de educação de identidade, da entidade. Certo. Agora, tem gente que diz assim, tem terreiro que não dá para botar muita fé, e a entidade que incorpora ali, não sei se é quiumbo ou se é entidade, porque não risca ponto, e quando risca eu não sei ler. Ainda assim eu devo aceitar por questão de educação. O pessoal tem medo que tenha colocado alguma magia na bebida, quando não conhece a entidade. E por que foram terreiro? Puta que pariu! Se você não conhece, se você tem medo, por que que você escolheu aquele terreiro? É. Por que você não pesquisou? Por que que você não foi atrás de perguntar de um dia que a casa não trabalha e falar com o dirigente da casa? Ah. Por que que você não foi um dia atrás das pessoas que lá que trabalham dos médium e conversou? Por que que você não foi atrás das pessoas que frequentam lá e conversou? Por que que você já foi lá tudo arreganhado pra pedir as coisas? Arreganhado? Aí você chega lá e diz que tá com medo de beber a bebida porque o troço não funciona? É. Ah, faça meu favor. Aí Exu que é ruim, a entidade que é ruim e a casa que é fraca. Fracos são vocês, moço. Uhum. Fracos são vocês encarnados. Uhum. Que vocês fazem as coisas tudo sem pensar nas consequências. Uhum. Ah, porque eu tô mal, porque eu comprei um marafo que eu não posso pagar. É. Mas vou lá pedir pro Exu pagar pra mim. Exu não tem dinheiro, não. Exu não tem pataco, moço. É. Mas eu posso encher teus bolsos de pataco. Entendi. Muitas pessoas gostam de defender a ideia de que Exu é bom. Uhum. E é bondoso. Uhum. Como é que o senhor reflete a respeito disso? Eu não reflito. Eu já falei pra você, moço? É. Eu vou te explicar, moço. Você já deve ter visto muito ponto riscado. Ah, já. Você percebe, moço? O ponto tá fechado? Tá fechado? Vamos dar uma olhada aqui, todo mundo. Tá, realmente, tá fechado. Isso quer dizer o quê, moço? Quer dizer que circunscreveu um espaço de atuação. Não tenta falar difícil, moço. Ah. Quer dizer que eu me fechei pra um propósito. Como fala? Propósito. Propósito. Aham. Qual que é meu propósito? A evolução. Ah. Tem casa, tem lugar que vai te dizer que porque tá fechado que eu sou Exu coroado. Ah. Tem literatura que vai dizer que eu tô fechado com propósito. É. Tem, e assim vai. O importante de você entender é que quando eu fecho meu ponto, moço, eu tenho essa minha vontade. E a minha vontade é da evolução. Porque eu quero um dia ser o espírito de pura luz. Aham. Então, moço, tem coisa que eu, dentro de um terreiro, de um banho, dentro de uma linha, dentro de um bom entendimento, eu não faço. Claro. Mas tem Exu que não se fechou em propósito nenhum ainda. Tem Exu que não tem essa vontade da evolução. Certo. É. E daí? Daí se a casa aceita e autoriza, ele faz. Vou te dizer, moço. Dentro das leis da religião da Umbanda, moço. Uma casa de Umbanda, moço. Uhum. Não tô falando de que. Nenhuma outra religião. Tô falando da Umbanda agora, moço. Tá. Dentro da casa de Umbanda, moço, o Exu não pode aceitar fazer qualquer coisa. Não. Claro. E qualquer coisa é o quê, moço? Da próxima vez me traz meu sentador, moço. Tá bom. Só que faz barulho. Que é então não é assim. Ah, porque a casa X, aquela outra casa lá, porque eu vou lá, porque lá eles vão. Vamos lá, eu vou dar um exemplo agora, moço. Então. Vamos ver. Você, moço. Não, não vou falar do você. Um moço qualquer. Tá. Tem lá uma moça que vive com ele. Uhum. Aí de repente a moça desperta assim. De repente a moça o quê? Diz assim. Ah. Eu não quero mais viver com você. É. É. O cara desespera. Diz que vai matar. Diz que vai isso, que vai aquilo. Aí ele vai procurar uma casa de Umbanda, moço. Uhum. Por que vocês? O que, que vocês? Vocês têm medo da macumba na esquina, né, moço? Que nem toda esquina é uma encruzilhada, né? É. Vocês passam por uma macumba, atravessa a rua, né, mano? Sabe como que eu busquei meu médium, moço? É. Quando era novo de tudo, moço, eu botei ele na frente de uma macumba. É. E aí eu deixei na cabeça dele assim, moço, a vontade de tomar aquele marafo que tava naquela macumba, moço. Eita. E esse médium, moço, ele ficou com tanto medo, moço. Mas olha, eu acho, moço, que ele se cagou nas calças. Eu tenho certeza, moço. Com medo do quê? De pegar aquele marafo pra tomar. Mas ele queria. Mas ele tava assim, ó, espalhando na boca, moço, de vontade. E o senhor que passou essa vontade pra esse? Porque eu queria ver onde que ia a coragem dele. Porque meus médios têm que ser corajosos, moço. Meus médios têm que ser firmes no propósito. E não é que o filho da puta tomou, moço. Não. Ficou com medo até o dia que eu me revelei pra ele. Eita. Não entendia por que que via os burtos passar, por que que via fogo pra lá, por que que sonhava com caveira pra cá. Agora entende. Vamos continuar no exemplo, moço. Vamos. Aí, o cara lá tá desesperado porque... Como que vocês falam quando gosta muito? Apaixonou. Não, mais que isso. Amor. Esse. Que ama demais, assim. Tá. Tá desesperado que não pode perder aquela moça. Ah. Aí ele já foi lá naquela lá, já foi naquela que grita que nem os loucos, já foi em tudo que é lugar e não resolveu, moço. Vai onde que ele vai? Ele tá caminhando. Aí de repente ele vê lá uma galinha preta e um pouco de marafa num canto. Isso. Ah, vou fazer uma macumba pra essa moça. E aí? E aí, moço, se ele for na casa errada, tá fudido ele e ela. Uma amarraçãozinha ali. Tá fudido ele e ela, moço. Ué. Fudido vocês falam, né? É. Eu aprendi essa palavra no terreiro. Isso. Quer dizer, tá lascado, né? É. Por quê, moço? Por quê? Porque foi numa casa onde pode tudo. E essa casa que pode tudo é uma casa de umbanda, moço? Não, não é uma casa séria, moço. Deixa eu falar aqui, não. Quais que são os pilares da umbanda, moço? Pode falar também, moço. É. O senhor quer saber em termos de entidade ou de... Não, eu quero saber quais são os pilares da umbanda, da religião da umbanda. É... Amor, humildade, tá aqui, simplicidade. Vamos tentar de novo. Quais que são as bases? Isso aqui é o que? Água? É. Quais que são as bases da Umbanda, moço? Sabe, moço? A Umbanda, ela não cobra, né, pra fazer o trabalho. Esse. Aceita sem discriminação, né, esse, pra atender as pessoas. Os médios geralmente usam branco pra mostrar... pra mostrar humildade, né? Imparcialidade. E aceita todos, aceita que todos tipo de espírito venham, eles vão ser atendidos. Esse, moço. Vamos traduzir isso aí em três coisas, moço. Três coisas, hein? Bem, cura e caridade. O bem, a cura e a caridade. Essas são as bases da Umbanda, moço. Uhum. Pelo menos nas casas que eu trabalho. Certo. Então, moço, se você vem, tá apaixonado lá, como que você falou? Ah, amando. Esse. Tá amando lá. E a moça te deu os empurrão pra você ir embora. Deu empurrão pra você ir embora. E você me pede pra eu enforquilhar ela e desencarnar ela. Aita. Eu tô fazendo bem, moço? Não. Nem pra você? É, pra mim tá fazendo, né? Tem certeza, moço? É. O senhor não tava machonado lá por ela? É. Então você tá tão amachonado que o senhor quer que ela desencarne? É, não tá certo. Essa é uma casa séria de humano, moço? Não. Tá explicado? Tá. Sim, senhor. Não era nem pra... pra ter se informado. Então como é que a pessoa sabe assim... discernir qual casa é melhor... nem digo entrar, mas visitar? Visitando? Entendi. Você consegue conhecer uma pessoa sem conhecer? Não, senhor. Mas as pessoas têm medo que pode surgir daquele encontro, de ela ir embora carregada e a vida começar a andar pra trás, porque os eixos daquela casa... Vai tomar um banho de água salgada, moço. Tomar um banho do quê? Água salgada. Água salgada? Ué, que efeito tem isso, seu velho? Limpa! Veio pro perispírito, moço. Aham. O sal. Ah, o sal grosso. O sal. Ele é... vamos ver se eu posso falar isso. O sal é uma espécie de um cristal, moço. Ah. Ele absorve a luz. Ah. Ele absorve energia. Ele derrete com o calor. Tá certo ou tá errado? Sim, senhor. O sal é uma espécie de um cristal. A água... ela tem o poder do quê? De passar por três estágios. Ela é a água que todo mundo conhece, que é a parte das liquidez. Ela pode virar gelo. E ela também pode... evoar a fumaça desse pito. Certo. Juntando a absorção de energia do sal com esse poder da água, você consegue tirar toda impureza do teu perispírito, moço. Então se você vai numa casa, dita casa de Umbanda, e você achou que lá não era uma casa 100% da Umbanda, e você achou que lá pode ser que fizeram algum mal pra você, e você não gostou daquela casa, você toma um banho de água salgada, moço. Se você mora lá na beira do mar, se enfia dentro do mar, que o mar já é salgado pela natureza, vocês. Ah, mas tá frio. Ah, vai se fuder. Você quer tudo de mão beijada, também quer que tenha uma água salgada, tudo bonitinha, tudo quentinho. Quentinho ainda, seu garoto. Não, moço, toma um banho. Ah, mas eu não moro na beira do mar, como é que eu vou fazer? Enfia lá num, como que você chama, um tacho? Um pouco do sal mais assim de pedra, que parece um cristal. Um pouco d'água. E aí se banha. Mas nunca molha, moço. Aqui, ó, dos olhos pra cima. Ah, não? Não molha dos olhos pra cima, moço. Mas não é bom pra descarrego? Não, moço, nos olhos pra cima você não mexe. Uhum. Quem mexe, moço, do teu zóio aqui, ó, dessa faixa aqui, ó, dá pra falar como eu chamo desses pelos aqui? Sobrancelha. Desses pelos aqui pra cima, moço, quem mexe são teus guias, moço. Ah. E ninguém mais se mete ali. Nossa, por que que é tão importante? Se meter, vai se ver com Deus guia, moço. Quer experimentar? Eu boto ali um pra experimentar ali. Então assim... um dos fiados da puta, tô enforquilhado lá. Quando alguém vai numa casa e diz assim, cuidado, não deixa ninguém botar a mão na sua cabeça, tem a ver com o que o senhor tá falando? Tem a ver. Uhum. Eu já falei, moço, 99% de vocês são encarnados, são médium. Tem mediunidade. Uhum. 99% de vocês tem um guardião. E quem mexe daqui pra cima são só as entidades, só os guardiões de vocês. Uhum. Como tem gente que vai entender melhor se eu falar. E tem gente que vai falar que eu não sou Exu, porque eu vou falar essa palavra, porque eu já falei o nome do Deus lá, né? Uhum. Aí vamos falar que Exu não fala Deus. Quer que eu faça um trabalho com o Oxalá e o Olodum agora, moço? É, tchá. Hã? Aí sim. Vocês têm muito coisa errada na cabeça de vocês, muito pré conceito. Aí. Mais que eu tava falando, moço. Todos esses 99% daqui pra cá, só quem mexe, são os anjos da guarda. Aí. Eu, Exu. Exu veludo da sete encruzilhada. Na religião da Umbanda, eu sou um anjo da guarda desse cavalo. Ah. Então vai depender da religião que a pessoa segue. Se ela é lá da... Católica. Católica, eles falam anjo da guarda. É. E eu tô falando porque é mais fácil pro entendimento, já que só é um estudador, as pessoas que estão aí dentro aí é um estudador. Sim. É para eles entenderem, porque tem esse negócio do sincretismo, né, moço? Então sincretiza com o anjo da guarda. O que é um anjo da guarda? É a entidade protetora da pessoa. Ah. Você tem os teus, o moço ali tem os dele, a moça colar tem os dela, a outra moça colar tem os dela, o outro moço colar tem os dele. Cada um tem o seu. Independente da religião que vai, moço. Ah. Independente da religião que vai. Existe a diferença, moço, entre desenvolvimento de mediunidade e de religiosidade. A religiosidade é importante desenvolver para as pessoas não absorverem os mal. Pois esse dito anjo da guarda, seja entidade da banda de lá, seja entidade da banda de cá, estarem se fortalecendo através da religiosidade. A mediunidade desenvolve aquele que quer, que busca a religião que desenvolve a mediunidade. Certo. Seja ela o espiritismo, seja ela a quimbanda, seja ela a umbanda, seja ela o que for. Certo? Certo. Então, moço, respondi ou não respondi? Respondeu sim, senhor. Graças a Deus. Você é o Exu Veludo das Sete Encruzilhadas? Pode chamar só o Exu Veludo. Seu Exu Veludo? Yeah. Qual que é a roupa assim característica que o senhor usa na Umbanda, ou seja, no astral? No astral? É. No astral, moço, eu gosto de usar uma roupa bem alinhada. Alinhada. Bem bonita, moço. Bem alinhada. Uma roupa preta, uma camisa roxa, com uma gravata preta. A minha capa de veludo roxa, moço. Bem bonito. De preferência com meu marafo na mão e com um pito sempre. Desse pito aqui, de cacau. Ah, de cacau? É, não, é como que se chama? Chocolate. Esse. Esse é o que eu gosto. É esse que eu me apresento no astral. Com aquela cara bonita que eu tenho. Certo. Eu vou lá, moço. Dentro de 7 dias, eu vou lá me mostrar no teu sonho. Ó, aí sim, hein? E você vai ter a possibilidade de me ver no astral. E você não vai conseguir descrever... Nem aquele moço que tá ali atrás, dono da casa, vai conseguir descrever a minha cara. Mas vocês vão ver. Os dois. Oh. E as vestes exatamente do jeito que eu tô falando. Aí sim. Mas a minha cara vocês vão ver. E vão conhecer seu Exu Veludo da Sete Encruzilhada. Mas não vão descrever, moço. Não. Porque se você descreve que o Exu Veludo tem cara... De bonito? É. Ah, é mentira, porque Exu tem cara de caveira. É. Se você descreve que Exu tem cara de... Se o seu veludo tem cara de caveira? Ah, é mentira, porque Exu é, já foi uma pessoa. Vocês não vão descrever nada nem eu vou falar de como que é minha cara. Vocês dois que estão aqui hoje vão ver. Nossa, aí sim. E tá bom. Vocês, o cavalinho e os outros médicos com quem eu trabalho. O senhor acha que esse momento na Terra existe por conta dos alinhamentos do planeta? uma transição planetária que mexe com a energia, que permite até o senhor fazer esse tipo de promessa, ou isso é à parte? Moço, eu não faço promessa. Eu falo e eu faço. Uhum. Promessa quem faz é você, moço. É. Você promete que amanhã você vai fazer um estudador com a entidade X. É. E se o médium da entidade X não for? É. Eu não posso mais garantir que vai ter. Eu não prometo, moço, eu faço. Entendi. Então, o que você está atravessando é um momento comum e normal, moço. Uhum. Necessário para a evolução dos espíritos que estão nesse exato momento aí na Terra. Olha. Vocês escolheram encarnar nesse momento. Vocês escolheram encarnar nos corpos que vocês estão. Não me vem com churumingá. Ai, que eu tô passando necessidade. Não, moço. Foi te dado um livro assim, ó. Lá em cima. E foi dito pra você assim. Você não tá pronto ainda pra ser só espírito. Você tem que encarnar. Escolha aqui, ó. Como que vocês falam esses negócios cheio de figura? Livro? Não, outro. É... apostila? Não, moço. Vai na mão de ser burro. É álbum. Foi te dado um álbum, moço. Uhum. Pra você escolher a tua cara, pra você escolher teu corpo físico. Foi te dado um álbum pra você escolher a tua família. Não me venha de churumela agora, de churumingação, dizendo que, que eu tô fodido, porque eu não tenho dinheiro pra comer. Você escolheu. Você escolheu pra tua evolução. Isso tava no álbum. Tava lá. Você escolheu pra tua evolução. Você escolheu, o moço ali escolheu, o cavalinho escolheu. Cada um escolheu aquilo que tinha que ser escolhido. É. Cada um teve. É aí que está a diferença. Lembra que nós falamos lá no começo? É. Do poder e da oportunidade? Sim. Cada um teve o quê? O poder ou a oportunidade, moço? A oportunidade. Muito bem, aprendeu. Eita. Não é todo oportunidade. Honrar mesmo. Cada um teve a oportunidade de escolher. Uhum. E cada um veio encarnado nessa vida agora para isso. E esse momento agora do mundo que vocês vivem, que é a Terra, é porque vocês tudo que estão encarnados nesse momento escolheram. Daqui 10, 15, você sabe o que é uma lua, moço? Uma lua. Quando? 7 dias. Não, moço. 21 dias. Não, moço. Um dia. Moço, o que é uma vida? Ah. O que é uma vida? Uma vida é... tempo de encarnação, né? Tá, moço. Vamos explicar para os estudadores. É. O que é uma vida, moço? Não é do momento que você encarna, cresce, vive, faz tudo que tem que fazer e desencarna. Desencarna. O que é uma lua, moço? Nasce, cresce, vive. E o que é o desencarne da lua? Começar Mingua. A decrescer. Uhum. Isso é uma lua, moço. Uhum. Então uma lua é 30 dias, moço. Uhum. Não dá 30 dias, sim. Todo o processo não dá, não dá, moço. É. Então uma lua é 30 dias, moço. Tá. Não me vem me falar, mas porque a lua cheia é 7 dias. É. A lua cheia é 7 dias, moço, mas daí? Tô falando de uma lua. Sim. Então, moço, se uma lua é 30 dias, uhum. você tem mais ou menos 13 luas por período que você chama de ano, certo? É. Faz a conta, moço. É isso, né? Sim. Se você tem 30 luas, moço, por período que você chama de ano, você tem mais ou menos, enquanto encarnado, moço, 2.100 luas pra viver. Uhum. Às vezes mais, às vezes menos. O meu médium, moço, esse que vos fala agora, esse médium aqui, tem exatamente, moço, 2.853 luas para viver, encarnado. Nossa. Depois você faz as contas. Faz. Ele mesmo vai fazer. Aham. Uhum. Então, moço, dentro desse período que você tem que trabalhar pra evoluir. É. Porque você pediu pra reencarnar. Porque você não tava pronto pra ser só espírito. Pra evoluir enquanto espírito apenas. Você pediu pra reencarnar e pediu pra reencarnar neste corpo. Então, se você tá lascado, como vocês falam na terra, fudido, passando necessidade, passando fome, é porque você cagou na vida anterior. Eita. É porque você sabe que você precisava passar por isso. Então não me vem churumingar, não me vá numa casa de um bando e fala, ah, seu Exu, tô fudido. Tá fudido porque você merece. E ponto final. Um propósito viver aquilo, né? Tem um reward, mano. Claro que no interim da vida encarnado, vocês vão tendo algumas desalinhação daquilo que foi programado pra vocês. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. Uhum. E aí sim a espiritualidade, a religiosidade ajuda vocês. Porque o espírito encarnado que segue uma linha religiosa desenvolve a religiosidade ou desenvolve a espiritualidade, esse espírito encarnado ele consegue andar mais dentro daquele que foi programado para ele. E apesar da desvirtuação que vai acontecendo, ele consegue sempre voltar para aquela linha qual ele tinha aquele propósito quando ele encarnou. Certo. Agora você vê um caboclo que encarnou, pediu pra encarnar no corpo X, na família X. Eu chamo, é X que você chama, né? Como é, fala? Sim, sim. Na família X, no corpo X. Porque precisava passar um pouco de necessidade, ou precisava ser enfermo, precisava alguma coisa assim. E aí começa a reclamar, moço. Não tá evoluindo porra nenhuma. Uhum. Vai de volta pro umbral. Vai passar debaixo do braço do Exu. Vai tomar um pouco ali, ó. Mais espetada. Nossa. Vai lá pros hospital. Vai ser curado. E vai ter mais uma vez a oportunidade de escolher aonde vai encarnar pra evoluir. Ah. Então não é o Olorum, o Deus, que escolhe. Você, como é que é seu nome, moço? Jefferson. Não é Deus que escolhe que o Jefferson vai encarnar nesse corpo e vai ter essas vontades e vai ter essas necessidades. É você, Jefferson. Ah. A única coisa que vocês não escolhem é o nome. O nome é? É. O resto vocês que escolhem tudo. Entendi. Se você vai ser gordo, se você vai ser magro, se você vai ser enfermo, se você vai ser... como chama? Amputado. É tudo você. E também, moço, tem aquilo que vem lá de trás. Que às vezes vocês ficam... como que vocês fazem assim, um gesto? Como que é, moço, quando faz assim? É, tá o quê? Tá com medo? Não, tá com tem medo. Não, tem um verbo bem... apertando. Não, não, moço, tem um... fala uma palavra. Tá com lado? Não, é com C, moço. Tá com o cu na mão. Às vezes o espírito tá com o cu na mão porque cagou tanto na vida passada que não quer escolher, moço. Aí é delineado pra ele um lugar pra ele ir. Nessas ocasiões apenas, moço. Nossa. Aí ele vai. Aí, se lá na vida passada, moço, ele foi cruel com as pessoas, ele vai sofrer crueldade. Se ele foi bom demais, ele vai ver como a bondade absurda faz mal também. Não adianta você querer ser bonzinho o tempo inteiro, moço. As pessoas têm que escutar as verdades, moço. Adianta você falar assim, você sabe que o moço ali tá inteiro lascado. Que se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo, ele vai se enfiar cada vez mais na merda. E você vai lá e passa a mão na cabeça dele, adianta, moço? Não, senhor. Então você tem que fazer o quê? Tem que ser sincero e falar o que precisa ser o jogo. Justo, moço. É isso? E se você não fez isso na vida passada, você tem que aprender agora. E se você não aprender agora, você vai aprender na outra, na outra, na outra, enquanto existir essa bosta desse planeta Terra. Eita. Então o senhor acredita em... Bom, o senhor acabou de explicar... Espírito, eu acredito! Eu acredito em vida depois da morte? Não, mas eu ia perguntar outra coisa. Eu ia perguntar para o senhor se o senhor acredita em livre-arbítrio ou predestinação. Mas o senhor vai falar, eu acabei de responder. Eu acredito em oportunidade, moço. Ah. Que é a mesma coisa. O senhor acredita? Se a gente abrir essa palavra, oportunidade, se a gente estudar essa palavra oportunidade, dentro desse estudo da palavra oportunidade vai estar o livre-arbítrio, vai estar a predisposição. Predestinação. Esse que eu falei. A predestinação. Vai ter a predisposição do espírito. Vai estar tudo isso, moço. Vai estar o tal do karma que vocês falam. Vai estar tudo isso. Então o que eu acredito, moço, e o que eu gosto de passar, e o que eu quero passar para vocês dois que estão aqui e para esses que estão aí dentro. Isso. É oportunidade, moço. Oportunidade. Oportunidade. Agora, eu sei que vocês, encarnados, usam a palavra oportunista. É diferente de oportunidade. Diferente. Oportunista é o encarnado que se aproveita das oportunidades deixadas pelos outros. Ah. Às vezes isso é bom, mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes isso se transforma num mau tamanho que vai foder com toda a evolução daquele espírito que estava evoluindo. Ixi. Então tudo tem que ficar dentro do limite do equilíbrio ali. O que é equilíbrio, moço? É, que não tá nem muito para um lado, nem muito pro outro, né? Não. Ah. Equilíbrio. É o necessário pra caminhada reta do teu espírito. Pra evolução do teu espírito. Às vezes, moço, o equilíbrio pro teu espírito, ele tem que pender mais pro lado de cá do que pro lado de lá. E às vezes a evolução do espírito do moço tem que pender mais pro lado de cá do que pro lado de lá. Então falar que o equilíbrio é não pender nem pro lado nem pro outro, tá errado, moço. É, realmente. Tá errado. Porque se a tua necessidade de reencarnar foi pra buscar o equilíbrio, e o equilíbrio era caminhar mais pro lado de cá, como é que você não quer pender nem pro lado nem pro outro? Entendi. Você vê o negócio do pré-conceito que nós falamos lá atrás? Sim. Que sem a escuridão, sem as trevas, não existiria a luz, né? Não, moço. A luz e as trevas só dependem de cada um. De você abrir ou fechar teus olhos. Olha. A luz e as trevas não dependem de o Exu, do preto velho, do seu Olorum. E vai ter gente me criticando por eu falar do seu Olorum. Escuta o que eu tô te falando, moço. Vai ter gente criticando porque eu falo do Oxalá e seu Olorum. Mas eu quero que venha aqui aquele que me critica e critique um trabalho meu com uma luz branca. Que ele sincretiza com o Olorum que o pai Oxalá. Com uma luz azul que ele sincretiza com a dona Iemanjá, a dona do mar, da água salgada. Eu meto fogo no rabo e eu boto nas minhas furnas. Eu não brinco, moço, em serviço. Claro, claro. Eu não brinco. Então, moço, nós estávamos falando, depende de você abrir ou fechar teus olhos. Se você abre teus olhos, você tem luz. Se você fecha teus olhos, você tem treva. Nossa. Às vezes, quando você fecha teus olhos e aperta bem forte, você vê a luz no meio das trevas, certo? Sim. É isso que vocês precisam aprender. Enxergar a luz no meio das trevas. Porque tem espírito que tem essa necessidade de aprender que falar o palavrão traz coisa ruim. E aí vocês ficam com o preconceito de que falar palavrão traz coisa ruim. Mas aquele espírito só precisava falar mais meia dúzia de palavrão para poder se libertar do plano terreno. Nossa. E você não deixou. E o encarnado não deixou ele falar mais meia dúzia de palavrão porque foi para a igreja que grita para Olorum. E lá naquela igreja não pode falar palavrão, pode falar cu. Que é uma coisa que todo mundo tem. Entendeu? Sim. E esse espírito vai ficar obsediando, vai ficar fudendo com a vida de meia dúzia de pessoas, porque ele não pôde falar cu mais 6 vezes na vida. Enquanto estava encarnado. Guardou ali a mágoa e não colocou pra fora e não resolveu. E aí vem um puta de um quiumba que consegue convencer ele que ele tem que obsediar uma pessoa. Porque as pessoas enquanto encarnadas, os espíritos enquanto encarnados, não deixaram ele fazer aquilo que ele queria. Por questão das normas, do respeito, do pudor. Esse. E aí guardou tudo dentro dele e levou. Claro que eu não tô falando isso pra você, pra aquele moço. Pra quem tiver aí dentro vendo. Sair na rua falando cu. Fechou. Agora, você tem um trabalhador. Nesse trabalhador você passou o dia lascado, sofrido, trabalhando. E aí você escutou um monte de coisa. E você tinha vontade de mandar aquele que manda no ser tomar no meio do cu. Claro que você não vai falar porque você precisa do pataco, né, moço? Pressão. Ao você chega em casa, moço, você liga aquele assistidor dos seis e assiste qualquer merda, moço. Qualquer merda. A hora que der, moço, que você não concordar com alguma coisa, você fala, vai tomar no cu! E pronto, você liberou aquilo que você precisava liberar no meio daquele dia. Liberou ali. Acabou. E o espírito, quando desencarnar, não vai obsediar ninguém, moço. Porque não levou com ele aquela... Porque não levou com ele aquela necessidade de falar aquele palavrão. Sentiu. Então não me vem dizer que, ah, o espírito que fala palavrão é espírito que faz o mal. Que o mal tá na cabeça dos seis, moço. Ai. O mal não tá na minha essência.